Chama da fala. Essa equipe aqui é barril dobrado. Eu falei, deu música, deu música. Se enganar, para de se machucar, oh, quebrando cabeça. Admitir, oh, com saudade de mim, oh, dali dos meus meios. Este teu amor tá ficando feio. Erra logo esse sujeito. Tá logo pro teu nego. Vem, Rosinha, bebê, vem. Esse teu namoro tá ficando feio. Beija logo esse sujeito. Vem, volta pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. Então pra que tu se ganha? Desce o mec, meu patrão. Vem cantar mais eu, vem. Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Admite aí, tá com saudade de mim. Saudade do chora, bebê. Esse teu amor tá ficando feio. Beija logo esse sujeito. Vem, vem, vem pro teu gordinho, bebê. Esse teu amor tá ficando feio. Beija logo esse sujeito. E volta pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra quê? Chora na paz. Então pra quê? Pra quê? Pra quê? Vai, vai. Vou convidar meu parceiro Décio Meca pra fazer uma comigo, viu? Chega, meu gordinho gostoso. Ai, papai, para. Você é barril, meu parceiro. Eu sou seu fã, viu?